5515. 515 Alpha Kilo 8.3, position 3. Alpha Kilo, position 3, TP 5515. Torre, boa noite, 3305, alma ou milha do inferno? 305, reporte. Segunda aproximação, guarda pista livre, repcheque 3. Aguardando, 3305. A 298, decolada agora 01, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 3305, check-trem, pouso autorizado, 120 coisa. Baixando, checado, livre pouso, 3305. Você é comando autorizado, vigilância, 4298. Pato direito, 21 no ponto 9, só lá de trás. 3305, prossegue na Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 3305. ground, monitor Portugal 2504. Air Portugal 2504, whiskey formation, standby, take clearance. Boa noite, queria confirmar apenas convosco qual seria a saída esperada para nosso ponto. Air Portugal 2504 Puka, departure, depart transition. Puka, depart transition. Obrigado. Tá, 3305, Juliette 62. Novo, 3305, taxiway Juliette. Autorizado, Juliette, portão 612, tá? 3305. Juliette até o 612, tá? 3305. Alô, comandante, escuta do 6396. Para o centro Recife, no 2545, alterna no 2685. Sim, 2545, 2685, azul 4282. 4-3, então beleza, até o Zona 3 só tá valendo, né? Eu atiro. Obrigado. Controle, Salvador. Meia 284, ação de identificação. 6224, copiado. O 6224 completa na via para 2000 pés, 1015. Via, 910 para 2024. Podemos tomar, via, 2000 pés, autorizado a AMA. Vamos colocar uma aqui, viu? Salvador, estacionamento 3-3, puxa estacionamento, tá no... da 8. Puxa, né, 6303, puxa estacionamento. Posição 4, lixo e ataque. Chamando ataque. comandor, uma boa noite, 131-78, com a informação aí que vai passar o ano analisando. A sua identificação vai descer na via maré para 2.000 pés mínimos. Galeão, nível 400. Segurança 72, aguarde cópia. Na escuta, segurança 72, tem a saída prevista, por gentileza? Daelo e Daelde. Daelo e Eudes, 5972. Para o táxi, Xané 6313, 162 a bordo, 3 horas e 55, alterna Galeão. Para o táxi, Oceané 6313, 162 a bordo, 3h55 até na Galeão. Autorizado até o ponto espera no zero, ajuste 10 no 5 e a torre 11895. Ponto espera 2895. Afirma, autorizado o procedimento, repórter estabilizado. Reportará estabilizado, né? Afirma, 4-4. Galeão autorizado, 400, permite 50. Dael e Daildes, após decolagem, pista 10, curva direita. 120, decimal 8. 5537. 9-7-2, autorizado Galeão, nível 400. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída Dael, transição Leda, após Leda voa Eudes. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5537, ou eu 5972. Chama pronto, puxa o canal, Rio. Chamar quando pronto, grato, Rio 5972. Estabilizado, Oceano 62, as quatro. Oceano chama a agora, 118.95. 1-1-8-9-5-6-2-2-4. Oi, Oceano 6224. 224 em pista livre, cheque trem, vento 110 com 62, se fosse autorizado. Pista 190, 6224, baixou e chegou. Gente. 3-1-3, vai colar agora, 19, controle 1-2-0-8, bom voo. 2-2-0-8. Salvador, boa noite, Chané 6313. 6313, sobe 360, saída da Euro. 360, autoriza da Euro presente? Autorizado. Da Euro presente, 6313. É 224, solo 22, direito 21.9, solo livrar, bem-vindo. Livrar, solo 21, disse o horário, chama 6224. Prossiga. Fica um pouquinho atrasado, possibilidade de coordenada presente à proa de bridge, por gentileza? Aguarde. Gente, obrigado. Aguardando. 224. Oceano 6313, está autorizado, Brick. Presente, bom, Brick, 6313, muito obrigado. Olá, boa noite, com o Oceano 34, informação muito importante para a São Paulo, boa noite. Do 074, prepare da Aéo, lida Bridge, aguarde cópia. 074, copia? Negativa, copia, zona 074. Guarulhos autorizado 360, conforme o rato do plano, da Euler da Bridge, curva direita após decolagem da 10. A rota é Pezulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após direto trivia e após conforme. Controle 1208, 5530. 360 aprovado para Guarulhos, com a fase rota da Euler da Bridge. Zona da 10, curva direita. Afirmativo, 5530, chefe pronto, puxa zero. Estabilizou, tá 3178. 3178, chama a torre agora, 1389. 1389, 5, boa noite. Boa noite. Xander 6313, chama o centro Recife agora, 1251, alterna 1-3395, 6313. 251, alterna? 1-3395. 3395, 6313, boa. Boa. Salvador, boa noite, 131978, passando o Índia Serra, baixa travada. 1078, ciente, baixa travada, 120 com 8, pista livre com autoridade. Livre pouso, tá, 31978. Ground the Portugal 2504 and 1-1 ready to copy clear. To leave boa. Timothy, could you confirm your flight level initially? Initially flight level 390. Timothy, stand by to clear. Level requested is 370, sorry, 370. 370, roger. Portugal 2504, ready to copy? Just stand by one. Portugal 2504.